Guimarães. De facto, encontro-me já na loja Flamingos Decor, mesmo no centro da cidade de Oliveira do Hospital, perto da conhecida rotunda da Iral. Este aqui é um projeto de um jovem do Conselho de Oliveira do Hospital, este jovem que terminou os seus cursos na área do seu curso na área do design e logo avançou então para a abertura desta loja. Trata-se de Francisco Fonseca. Olá, Francisco, muito bom dia, muitos parabéns, a loja está muito bonita. O que é que o levou então a avançar para a criação, para a abertura desta loja? Após a conclusão do meu curso na Escola Profissional Leptoliva, decidi criar uma loja em Oliveira do Hospital, visto que não existia nenhuma loja desta área e que acho que era uma loja que fazia falta aos oliveirenses terem uma loja especialmente para oferecerem prendas e não só, também para as utilidades do dia-a-dia, em que temos sempre promoções durante todas as semanas e também sendo um compromisso de qualidade de preço. Muito bem, Francisco, este é um espaço muito bonito, onde consegues aliar a modernidade, mas também a utilidade, ou seja, a tudo que as pessoas necessitam para a casa, desde o básico àquela decoração um bocadinho mais personalizada. Sim. A loja está dividida por dois andares, o andar de cima onde conta com toda a decoração para a casa e o andar de baixo todas as utilidades para a casa. Muito bem. Este sítio aqui na cidade, escolheste este espaço porquê? Este espaço foi escolhido por ser um espaço com dois andares para dividir a parte da decoração e a parte das utilidades. E é também um espaço que está bem situado, sim, não é? Ou seja, quem passa por aqui chama-lhe logo a atenção. Sim, sim. O curso que frequentaste na Leptoliva foi nesta área? Foi design. O curso de design. Quando optaste por este curso, já tinhas em mente a abertura de uma loja, teres um projeto próprio para avançar? Sempre tiveste gosto pelo design? Sim, sempre tive gosto pelo design e pela decoração de interiores. E também querias ser um empreendedor? Sim, sim. Portanto, o Francisco é ainda um jovem, prestes a comemorar 18 anos. A Jorge será um dos mais jovens empreendedores do nosso concelho. Portanto, é preciso louvar e, de facto, enaltecer a dedicação deste jovem. Também podemos dizer que filho de peixe sabe nadar, porque o Francisco é filho de um grande empresário de Oliveira do Hospital. Esta veia para o empreendedor, para o negócio próprio também já lhe foi incutida na sua família? Sim, sim. Desde pequeno estou habituada a isso. Muito bem. Hoje, portanto, é o primeiro dia, à espera dos primeiros clientes. Quem nos está a ouvir pode passar por cá, sim, não é? Porque até há um brinde para quem venha hoje à loja Flamingos Decor. Sim, há um brinde disponível para quem visitar hoje e nos próximos dias. É estoque limitado dos brindes. Para além da loja, Francisco, o teu projeto inclui também o design de interiores. Portanto, também disponibilizas este serviço de ir à casa das pessoas e executar todo um trabalho de design ao gosto da pessoa. Portanto, todo este trabalho personalizado. Sim, as pessoas podem querer renovar seja qual for a parte da casa. Inicialmente fazemos um levantamento de medidas e reunimos com os clientes para saber o gosto e o que pretendem fazer na sua casa e depois concretizamos o sonho de cada cliente à medida dos desejos. Muito bem, este é um sonho para ti, não é? Sim. Francisco, muito obrigada. Jorge, neste arranque deste projeto aqui em Oliveira do Hospital, pelo jovem Francisco, falamos da loja Flamingos Decor. Foi muito importante então o curso de design que desenvolveu na Leptoliva e por isso mesmo também a sua professora e outras professoras da Leptoliva estão exatamente aqui para dar este apoio inicial ao jovem Francisco. Bom dia, foi professora do Francisco neste curso de design. Sim, muito bom dia, meu nome é Helena Raimundo, eu fui a coordenadora e sou a coordenadora do curso técnico de design variante design de equipamento da Heptoliva. Fui professora do Francisco durante estes 3 anos, portanto estou muito orgulhosa e estou muito satisfeita por estar hoje aqui a felicitá-lo e a desejar-lhe as maiores felicidades e a maior sorte para a sua loja e para o seu negócio. O Francisco foi um aluno que sempre nos surpreendeu muito no que diz respeito às questões técnicas, à parte criativa, à inovação e sobretudo dentro de projetos de decoração e de interiores. Portanto, ele já se destacava. No seio da turma. Sim, desde o início do curso que o Francisco sempre nos surpreendeu. Começou por fazer toda a decoração e os arranjos de atividades da escola, portanto, nomeadamente o Natal, o aniversário da escola, portanto, era sempre o aluno que estava disponível e que nos surpreendia com todas essas decorações para as nossas atividades. Portanto, já sabiam que o resultado, estando às mãos do Francisco, o resultado ia ser positivo. De qualquer forma. Exatamente, nem precisava dizer muito, só dizíamos: Francisco, é necessário decorar o espaço para o Natal, e o Francisco surpreendia-nos sempre. Portanto, é um aluno que prima pela inovação, pela criatividade e traz sempre algo novo, sobretudo também a nível da reciclagem, da reutilização. Portanto, é um aluno também que se destaca e pela sua vertente também empreendedora, que teve sempre presente ao longo dos 3 anos. Acompanhou a preparação deste espaço ou só hoje é que veio cá e o que é que acha deste espaço? Só hoje é que vim cá, portanto eu tinha conhecimento, aliás o logotipo e a Flamingo já era algo que o Francisco ia conversando comigo, sobretudo ao longo do ano letivo anterior. Ele já me tinha informado que estava na preparação na criação do seu posto de trabalho e hoje é a primeira vez que venho aqui à loja e estou muito satisfeita, sobretudo não só com as peças que ele tem para vender e para mostrar ao público, mas sobretudo pela própria decoração que foi feita por ele, que é uma decoração que prima pelo bom gosto e também pela criatividade. Portanto, estou muito satisfeita. Será um projeto vencedor? Eu penso que sim, não tenho a certeza que sim, é um projeto vencedor e estamos todos muito orgulhosos pelo nosso aluno, pelo Francisco. Muito obrigada, parabéns também para si. Obrigada. O mérito também é da professora e da escola que ajudaram à formação do Francisco. Francisco, ainda à espera de alguns clientes, eu dava uma palavrinha ao Sr. Luís, mas julgo que ele já não estará por aqui, viu há instantes, está. Eu vou aqui tentar falar com o Sr. Luís, o pai do jovem Francisco, também ele um conhecido empresário do Conselho de Oliveira do Hospital. Sr. Luís, muito bom dia, vi aqui hoje o seu filho Francisco abrir este espaço. Como é que olha para este desafio do seu filho e que tem partilhado também com ele? Sim, pronto, ele é um moço com muita criatividade e pediu-nos apoio e nós apoiámos, derivado que ele é muito aplicado e que penso que tem futuro. Pensa que tem futuro. Sim. Portanto, é um jovem empreendedor. Ainda há dias, quando falávamos, fazia questão de me dizer que será dos mais jovens empreendedores do Conselho. Sim, penso eu do Conselho ou até do Distrito de Coimbra, porque não foi fácil até em termos de legalização. Houve sempre entraves a ele ser menor para iniciar a sua atividade. Mas o Francisco também está prestes a fazer os seus 18 anos. Sim, a maioridade, faz no mês de dezembro, pronto, e a partir daí ele é responsável e vai lutar pelo seu negócio. Este espírito empreendedor já vem de família, portanto o Sr. Luís e a esposa têm um negócio próprio, não é? A Marcela. Sim, a Marcela tem cerca de 30 anos aproximadamente, pronto, e começou do zero e estamos cá a lutar até ao fim, ao lado do seu filho Francisco. Muito obrigada, okay. Sr. Luís. Obrigado. Jorge, este é de facto um espaço convidativo, um espaço bonito para todos possam visitar, claro, não poderão ser todos de uma vez, agora algumas limitações, mas é um espaço muito bonito que posso dizer que fazia falta a Oliveira do Hospital. Quem nos escuta hoje pode dar por cá fazer por cá uma visita ou qualquer um dos dias, porque este é um projeto que abriu hoje, mas que vai continuar.